férias pra ir pra essa casa melhor. Mas é que é barro de aterrar esses teus ideais de plástico. Servem apenas para te camuflar. Tudo o que tu dizes, tudo o que tu fazes, tudo o que tu és uma merda. Tudo o que tu dizes, tudo o que tu fazes, tudo o que tu és uma merda. Uma merda. Julgas-te superior.